Para o Tatu Azul 4201, no tempo 112 a bordo, 440, alternativa Veracruz. Tente Azul 4201, táxi via Índia, ponto de espera, chame a torre no 895, ajuste no 0 no 3, bom voo. Via Índia, ponto de espera, 2952, 4201, 1322. Pronto, pista 35, Mike Bravo Uniforme. Sem livre decolagem, pista 35, venta calma, Mike Bravo Uniforme. Sem livre decolagem, pista 35, Mike Bravo Uniforme. Bom dia, 4201, ali mantenho a 0. Ali mantenho 0, 4201. Mike Bravo Uniforme, decolou 25, controle no 20, decimal 8. 128, Mike Bravo Uniforme. 4201 da Azul, tem livre decolagem da 10, 200 calma. Nome Recife, em 1251, alternam 3325, tá 3153. Controle, bom dia, Papa Tango, Mike Bravo Uniforme, decolou, passa 1300 pés, saída Momo. Mike Bravo Uniforme, suba 180, saída Momo, sem restrição. 180 na Momo, sem restrição, Mike Bravo Uniforme. Azul 4201, agora totalmente pronto, tá direcionado. Gente, Zanta Calma, tem livre decolagem da Ana 0, 4201. Decolagem 4201. O 093, confirme se inicia de imediato. Tá acoplando, tratou, é, mais um minuto. Ok, então o repórter totalmente pronto. O voo no 093. É, mais 50 segundos. Ok. Tá pronto, posto 093. Uno 093, autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizou, chama táxi, Uno 093. Quatro 201, decolou 2-8, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado, bom dia. 4-2-0-1. 2-8-9-0, chame sempre Recife, frequência 1-2-5-4-5, alterno 2-6-8-5. Salvador, good morning, Azul 4201, passing 1000, dial departure. 4201, climb and maintain level 320, dial departure. Fly direct to Leda after 2000. Okay, passing 2000 feet, we will fly direct to Leda, climbing 320, Azul 4201. Alô, Salvador, Chaneiro 6. 6225 para o fechar em estacionamento, posição 7. Oxa, na 6225, aguarde. Aguarda, 6225. Could you repeat, please, Oceanet 6211? We are with 3 hours and 40 minutes in Duracin. The airline is still on board and up in each cabin. Roger, Oceanet 6211. Are you inside with the Boeing Strong Roll finishing the pushback ahead of you? Affirmative. After the traffic has passed, completely cleared to taxi until holding point by India. There, call tower 18, decimal 95, altimeter 7013, have a nice flight. After the Boeing, we will start the taxi in the front of 18, decimal 95. Raise it, nice week first. Gente, gol no 093, de passagem ao Airbus Avianca, após táxi via Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 013. Segue Avianca, ponto espera 2895, 63, gol no 093. Solo, bom dia, Rio 5973, para o Fox Trot, autorização 330, Recife. Rio 5973, um minuto, Costa. Olá, Salvador, bom dia, voo no 865, informação Fox, Costa para Brasília. Boa noite, 865, aguarde Costa. Chanel 6225, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Livre acionamento, livre pushback, acionamento, chame para o táxi do Chanel 6125. Oceanet 6211, good morning. Tower, Oceanet 6211. Good morning, 6211, are you ready to take off? Affirmative, let's take off. Clear to line up the takeoff, runway 10, wind is calm. Vai na frente e corre. Hoje eu fiz. Show, bora. 4-9, identifique, chegando a 11, desça para 4.000, 1.013. Poli Salvador 120, decimal 80. Autorizado Recife, 370, decola 90 à esquerda, Buca, Caju, DTT Mike Charlie Echo, DTT 5120, 1208, Rio 59343, o meia Romeu. Rio 5973, cotejamento correto, chame e pronto para o acionamento. Bora. Polo Salvador, 5973, a monta. Diego 963, libracionamento, chame pronto para o táxi, remoto no 2. Para o táxi, remoto no 2. Gol no 865, copia. Foi no 865, na escuta. No 865, Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, provado nível 360, via peso Luno 7. Decola da pista 1-0, preciso de sair da Arbora Elefa, curva à direita. Transponder 5-1, 1-3, controle Salvador 1-2-0, decimal 80. Gente, autorizado, posição aqui, 360, rota pelo esgoto, pelo Luna 7, decola no 0, colo direito, na Arbora Nessa. Nação 5-1-1-3, 1-2-0-8, no gol 1-8, posição é 4. Gol 865, cotejamento correto, chame pronto. Sim. 229, identifique, chega da Mari. Deixou o Mari, está no ideal de descida. 050 para o Osmar, tá? 050 para o Osmar. Se a gente vê qual é a possibilidade de voadura. Foi, Mário. Mário. Thank you, Mário. Foi, Kel. Thank you. Climbing level 360 the departure. 360, just fly Lida or Mark? Lida. I will fly Lida, thank you. Zero 93, tem nível de colagem no 0, Santa Cabo. Eu decolagem no 0, Gente, a Sena 6225, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto para chame turno no 895, ajuste no 013, bom voo. Gente, no 093, decolou 37, controle no 20, decimal 8. 093, sim. Controle no 093. 093, subiu 360, saída árvore. 301. 4201, no chame centro Recife. 3325. Observando a frequência? 4201, no chame Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado. Mike Bravo, uniforme de mar de pouso. Mike Bravo, uniforme. Avista cargo 6570, confirme a OBT do plano. Temos aqui 1020. Gente, chame em mais 20, quais são? 10 minutos, ok? Acredito que já chega o plano de sistema. Ok, então chama de 10 minutos, obrigado. Bom dia, 6225, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, da Alta Calma. Ali decola, pista no zero, da Alta Calma. O 90, coisa 1, 093, vem para o de Elefa. Elefa, obrigado, 093. Trulho, Mike Bravo, uniforme, está passando 170 por 180, solicita coordenadas no sinal 200. Guarde. Está pronto para o táxi, autonomia 4 horas para 5 minutos, alterna a cruz e a nossa Sierra Bravo, com o celular de cima. POV 119. Tente Gol 963, táxi via parte 1 no Índia, no ponto para chame turno 1895, ajuste no 0 no 3, bom voo. Mike Bravo, uniforme, submantenha 200. Submantenha 200, Mike Bravo, uniforme. Você passa a sequência de fogo, no voo 649? 01 no 649, lista para 2013, livre LS. 2013, livre LS, pode voar o externo? Externo negativo. Duna. Está sendo vetorado para 205, o 649. Maravilha, LS. É de Serra Tango, confirme o estacionamento e pista de decolagem. Patrona, controle na 208. Controle 201, obrigado. Muito bom dia, Oceania 225, cruza 1400 na árvore. 225, sube e mantenha 340 sair da árvore. 340 sair da árvore, 6225. Responde 5104, controle Salvador 1208. Saída 2229, desça para 3.000 pés, 1013, reduz para 209. 3.000 pés, 1013, tem que fazer um pequeno desvio esquerdo aí na proa 029. Curso Golf. 2545, alterna 2685. 2545, alterna 2025, Mike Bravo uniforme. Pista no zero, já até calmo. A linha é decolada, pista no zero, por 963. Solicita autorização de reboque do pad 3 para o pad principal, posição 01. Né? Salvador, bom dia, o azul, 56 milhas fora, vou na proa de mar, chegada a mar, reporte para a descida. SX-11, call, resistente, 1251. Será autorizado? Vou na para o táxi, o Rio 5973, 4 a bordo, Salvador, 3 horas e 49. Rio 5973, táxi via FAT 1 no Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 0 no 3, bom voo. Cruzeiro no 3, Pátio Índia, no ponto de espera 895-5973. Obrigado, bom trabalho. Oceaner 62, 1-1, Salvador. Solicionário 63-6225, poderia voar direto da Alefa? Autorizado Alefa. Autorizado Alefa 6225. Alefa 63, decolou os 43, controle na 20, decimal 8. 120, decimal 8, bom dia. Bom dia. Passaredo 2229, Vitor, dá para sequenciamento, curva esquerda pro A20, limitado pelo lote. Esquerda pro A20, limitado pelo lote, passarelo. Controle bom dia, gol 1963. Gol 1963, suba ao 360, saída da El. 360 da El. Alfa Yankee Golf, está autorizado só iniciar no pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa Yankee Golf iniciando, reportará para ingresso no pátio 1. Gol no 865, livre acionamento, chame pronto para o táxi, portão 04. Livre acionamento 04, gol no 865. Gol 963, olhando para o Odileta. Para o Odileta, gol 963. Bravo Yankee, confirme estacionamento e pista de decolagem. Você pode ficar pronto para decolagem da velocidade. Gente, aguarde a coordenação do seu plano. Papa Tango, Mike, Bravo Yankee. 9, 46, tá logo, curva direita, correção esquerda, 160. Esquerda, 160, gol 649. Carido 2229 para o localizador, direita 060. Direita 060, passarinho. Tem mais ou menos quantas milhas se afasta de Salvador? A gente aguarda. Gente, eu vou coordenar seu plano, aguarde, ok? Salvador, é o Papatango, Mike X-Ray Charlie, posição 1-4, é, remota 14, solicita o reboque para a posição de número 9 no pátio principal. Confirme é, o prefixo. É o Papatango, Mike X-Ray Charlie. Mike X-Ray Charlie, confirme é, o pátio que se encontra o destino. Remota 14. Solicitamos autorização de reboque para o, é, a posição 9 no pátio principal. Ciência, aguarde a autorização. Mike X-Ray Charlie. 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 5973. 49, torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, bom mesmo, 4-9. 3-2-2-2-9, desça para 2000, está livre ali, LS X-Ray. Vive LS, está estabilizado já, parceiro. Torre 1 no 895. 895, obrigado, mano. Pouso pista no 0, vento calmo. Lembra, pouso no 0, bom, 649. Torre, bom dia, parceiro. 2229, LS, 14 mil. 2229, a parte mais redor externa vai ser travada. Bora. Alder. Fazida. Bom voo pra vocês aí. Realmente. 6225, chame centro Recife, frequência 1288, alterno 353. Copiou 1353 secundário, fazer a confirmação primária? 125, decimal 1. 251, obrigado. 6225, bom dia. 21 no portão 01. Ao 512, décimo quarto principal da posição 01. É de Serra Tango, pronto. Então mantenha a posição e aguarde, tem mais uma aeronave para pouso. Oi, Salvador, boa noite, 865, bom dia, ponto espera na zero. Bom dia, 865, mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha o ponto de espera, 865. Externo baixado, travado, passarei 2229. Continua a aproximação, aguardando que está livre, 2229. Guardando. No 649, no solo 50, livre à direita, 121, decimal 1. 211, gol 1649. Área do 2229, cheque trem, livre pouso, pista 10, já está calmo. Baixar travado, livre pouso, passarão. Diga, gol 649. Confirme para o solo. Bom dia, gol 1649, livrou. Bom dia, gol no 649, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5, gol 649. Salvador, o ato também é 57. Salvador, o ato também é 6570. Prossiga. Será já recebeu na sala? Negativo. Vou checar junto à sala de tráfego. Abita 6570. Confirmando, é o BT 10 e 20. Isso, afirma. Senão eu chamo daqui 8 minutos. Gente, obrigado. Oito meia cinco, ali mantenha na zero. Ali mantenha o 865 na zero. Juliette, Serra Tango, tem nível de colagem da 97, da Tecal. Saída Momo, após direto. Transponder 5160, controle Salvador 120, decimal 80. Olá. 9 no solo 53, livra direito no 211. Direito no 211, passaria 2229. No 895, informação em curso Golf, já tem um POB? Bem, chama a torre agora em 1-1-8-9-5, obrigado. Bom dia, Alfinha Ficou. Alô, Salvador, é o Papa Tango, Mike X-Ray Charles. Informa o centro do reboque na posição 9, parte principal. Tente, obrigado. Então, vou tomar a passaria 2229 de Golfo Sul. Passaria 2229, táxi via Alfa, Juliette, remota 13, parte 1. Remota 13, parte 1, passaria 2229, Alfa e Juliette. Tango, bom dia, meu pé corredor cheio, informe do farol da barra. Vou informar do farol da barra. Haveria condições de consertar se as condições de Serra, Juliette, Índia, Romeu, Iramaia? Confie? Se haveria condição de consultar o Natan, Serra, Juliette, Índia, Romeu? Juliette, Índia Romeu. Atingiu na minha, tá na vertical para Itapá, vai passar para da barra, o Juliette Serra Tango. O senhor está ciente, está sabendo, está tendo alguma restrição nessa localidade? Eu gostaria de saber se o senhor, seu controle, se haveria condição de controle, efetuar uma consulta sobre essa localidade. Rodou 120, decimal 80. Autorizado Teresina, nível 340, superior Zulu 20. Sobe da Momo, Nenim, com curva esquerda, da cabeceira 10. 5171, 120.8. Federal 9970, cotejamento correto, chame pronto para o acionamento, formação em curso Gol. Paciência da Golf, chamará para o feedback de acionamento, na frente. A localidade não. Positivo. Muito grato. E o 5973 chame Recife, 12545. 25 12545, bom dia. 5973. 0, via peso Luno 7. Decola da pista 1-0, preciso sair da Puca Transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5174. Controle Salvador 120, decimal 80. Confirme sua saída, APSA 6570. 865, suba ao 360, saída Arbor. Após 3000, vou direto a Leste. Após 3000, vou Elefa, gol na 865, estação 360. Federal 9970, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi. Controle Juliette Serra Tango voltando. Solicita modificação de destino, prosseguida presente Serra Juliette Índia Romeu. A radial ideal de saída seria a 283, e o estimado para pouso seria o 1050. Ok, copiado o modo do destino para Serra Juliette Índia Romeu. Pode voar direto de destino, subindo ao 085, Serra Juliette, Juliette Serra Tango. Ok, muito grato. Obrigado aí pela colaboração. Abissa 6570, pátio 3, pushback acionamento, informação boa. Abissa 6570, aguarde. Guarda. Na escuta. Livre pouso, Santa Calma. Livre pouso, 4950, grato. Salvador, um bom dia, o Azul 2783, gente da informação Gol, solicita autorização para a Vitória da Conquista. Gente, agora de cópia, Vitória, Azul 2783. Gentileza, poderia adiantar nossa provável saída? Árvore Elefa. Árvore Elefa, obrigado, aguardando para a cópia. Direita 211, o 4958. Bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, um azul 4958. Azul 4958, táxi via Alfa, Kilo, Alfa aguardando para ingresso na Kilo. Alfa aguardando para ingresso na Kilo, o Azul 4958. Geral 9970 para o táxi com 3 a bordo, alterna São Luís, 4 horas e 3 de autonomia. Gente, Sideral 9970, táxi via pátio 3, pátio 1, Índia. No ponto espera, chame turno no 895. Ajuste no 0 no 3, bom voo. Ajuste no 3, ponto espera, 1895. Ciente, 9970. Federal 9970, só confirmando, táxi via Índia. Táxi via Índia. Obrigado, bom trabalho. Quando o Federal abre, você pode iniciar o push? Abre 6570, confirma a sua posição no pátio 3. Aqui Lima, o abre 6570. Ah, ok, agora já no visual, a firma. Após a passagem do Sideral, está autorizado. O acionamento chama pronto para o táxi. Ok, após o Sideral chamará para o táxi 6570. Black Bravo Yankee, livre acionar e chame pronto para o táxi. Autorizado preocupados em ingressar naquilo, ok? Porém, a posição prevista é 06 Lima, ok? Aguarde. Ingressa naquilo, aguardando a direção da 06 Lima. Azul 2783, copia. Sim, Azul 2783. Azul 2783, Vitória da Conquista, aprovado nível 1 no 60. Decola da pista 1-0, perfil saída Arbor Elefa, DCT Oplor direto. Transponder 5106, controle Salvador 1208. Autorizado 60, decolando 1-0. Arbor Elefa, DCT Oplor 5106, 120.8, Azul 2783. Azul 2783, cotejamento correto para o acionamento chame pronto. Para quando pronto, Azul. Juliette, Osco, Isque, aguarde cópia. Juliette, Osco, Isque, confirme o passo que se encontra em pista de decolagem. Juliette, Osco, Isque, copia. Juliette, Osco, Isque, Salvador, Sierra, Juliette, Zulu, Tango, nível 1-0-0. Decola da pista 1-7, perfil de saída Arbor, após direto com curva direita. Transponder 5077, controle Salvador 1208. Controle 865, passando 220. Juliette Açuiz, cotejamento correto, informação em curso, Golf. Chame para o acionamento, chame a turno no 895. Já tem o PLB? Quero decolar agora 05, controle no 20.8. 20.8, obrigado, bom dia. Bom dia. Ok, ingresso no 435 para Meia Lima, aguardando o ato 495. Liberando 9970, suba ao 340, saída Momo. Ok, na saída Momo. A possibilidade é pro Cogba? Autorizado Cogba. Autorizado Cogba, obrigado. Taxi de Watson 6502 a bordo, Altera Natal, 2h46, autonomia. PLB? 02. Gente, abre 6570, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera chame turno no 895, ajuste no 0 no 3, bom voo. Pátio Índia, ponto espera 1895, informação Golf é a corrente, o Watson a cargo 6570. Solo azul 498. Chamada Azul 4958, siga o balizador, ok? Ok, pra frente, obrigado. O Adson 6570 só confirmando a temperatura agora 25, ok? Gente. 2 Salvador, bom dia, essa cargo 6570, ponto de espera da 190, tá pronto. Apta 6570, tem livre decolagem da 190, vento é calmo. Está livre decolada 10, o Apta 6570. Braziano, que autorizado até a intersecção Oscar, pode para ingresso 97. Decolou de novo no controle no 208. 208, boa. Controle Salvador, bom dia. Apta 6570, cruza 1400 na Puca. 6570, suba 350, saída Puca. 350, saída Puca, 6570. Que ali mantém o 97, a voz pronta para decolagem. Livre decolagem na 17, vento é calmo, Mike Bravianchi. Vente livre decolagem para Mike Bravianchi decolou agora o 103, controle no 208. Vende, controle 208, Mike Bravianchi. Controle Salvador, bom dia. O Mike Bravianchi decola no 97, perfil Momo. Mike Bravianchi, supra e mantenha 200 sem restrição, saída Momo. Libera na restrição vertical, senhor. restrição, suba e mantenha o 200. É, desculpe, não foi entendido. Mantém a restrição ou libera? Mike, Bravo e Yankee, sem restrição, sem restrição, suba direto para o 200. Ah, desculpe, senhor, aqui a transmissão não foi entendido bem. Muito obrigado, bom dia. Será o 9970 cruzando 200, agora sim chame centro, 12545. Centro, 12545, bom dia. Juliette Serra Tango, vai livrar terminal. Monitore a frequência do centro para informação alerta. Frequência 1288, alterna 353. 1288, alterna 353, alterna 350, sub mantém 350, chama Recife, 1255, por favor. Sobe 350, Recife, 1255, opta 6570, boa. Identifique, chegada Mares, isso é o 050, dois de tapas. Mares 050, trole, tapas, 1090. Zulu, Juliette, Serra, é confirmando o visual? Confirme parte que se encontra Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra. Autorizado Serra, November Tango Foxtrot, nível 1905. Inicialmente restrito 1000 pés, corredor Axé, da coluna 7, curva direita. Transponder 5103, controle Salvador 1208. Suspeccionamento azul 2733. Juliette Serra, por gentileza, faça um novo contagem de cotejamento, foi entrecortado. Zulu, Juliette Serra, confirme transponder. Juliette Serra, transponder 5103. Juliette Serra, cotejamento correto, informação em curso, hotel. Para o acionamento, chame a torre no 1895. Confirme PLB. Azul 2783, livre acionamento no pátio 3, chame pronto para o táxi. Chama na porta pronto para o táxi, azul 2783. Bom dia, é o Gol 759. Gol 759, bom dia, guarde cópia, Guarulhos. Guarda. Confirme para o solo. Certo, siga. Dois no bloco, bem o acionamento a critério, chame quando pronto pro táxi. Bom, 649, informação hotel, autorização por seguro no portão 5. Azul 2783, confirme para o B. 66. Gente, azul 2783, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto espera chame turno no 895, ajuste no 0 no 3, vamos. Obrigado, pátio 1, no ponto espera, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Bom, no 759, copia. Copio. Bônus 759, Guarulhos, Serra Brava, Golfe Romeu, provado nível 36.